Portugal, infelizmente não foi aquela que esteve no jogo com a Alemanha, não esteve lá, não foi a nossa matriz global. Houve coisas positivas, sim, houve vontade, todas essas coisas, mas uma equipa que em 58 jogos sofreu uma vez 3 golos, já não lembrava quando, mas foi com a Hungria em 2016, e que neste jogo sofreu 4, alguma coisa, todos nós temos noção que alguma coisa não está a correr bem. É até acabei de defender bem, porque se não fizerem as duas coisas nunca vai resultar, e portanto essa intensidade é fazer aquilo que sempre fizemos em 90% dos jogos, não é mais do que isso. Obviamente agora o que temos que fazer é bem o nosso trabalho, fazer bem o nosso trabalho em campo, pôr lá todas as capacidades que temos, em todas as variantes, das estratégicas, mentais, vontade, entrega, determinação, solidariedade, todas estas coisas, pô-las lá. Sabemos, para depois então poder resolvermos o problema a nosso favor, que é isso que queremos, seguindo em frente. Mas dependemos de nós, isso é importante. E depois, então, são duas equipas com qualidade, e com estas duas equipas com qualidade, qualquer uma delas pode depois decidir o jogo a seu favor. Eu espero que seja Portugal, porque têm sido confrontos muito interessantes. Os últimos 3 confrontos que tivemos mostram isso. Agora, temos que estar, na realidade, fortíssimos em todos os parâmetros do jogo, em todos, sem exceção.